obrigado pela audiência. ZYJ263, Rádio Selinalta, 1010 kHz, 25 mil watts, dia a dia com você. Na palavra do sacerdote está a luz.